única ferida, alma sofrida, agora venho a ti. Porque bem sei que tens poder para curar, fazer parar o meu sofrer. Foi por isso que decidi conversar com o Senhor, pois eu sei que és todo amor. Restaura vidas desiludidas da alegria e novo viver. Livra da morte, és um Deus forte, em tuas mãos está todo poder. As mãos está todo poder.